Salve galera do Mídia da Bola, estamos chegando para uma gravação do 12º programa e hoje, infelizmente, né, acabaram as férias aí do Pedro Luiz e do Murilo e eles estão de volta com a gente. Mas apresentar um de cada vez, porque hoje está cheio aqui. Fagner, boa noite. Boa noite, é um prazer ser o único que participou de todos os podcasts, fora o apresentador. Mas precisa revelar esse segredo em todos os podcasts? Precisa. É que não tem nada que fazer, aí ele fica gravando o podcast. Peraí, que eu não te apresentei ainda não. Então. Todo mundo me conhece já. Então, Fagner. Gol do Dente. Gol do Barcelona! O Fagner, seu destaque então inicial, Fagner. Meu destaque foi pra injustiça que fizeram hoje entregar o prêmio de melhor do mundo pro Messi. O Xavi merecia muito mais e o Snyder merecia muito mais depois. Então, fala aí, Messias, boa noite. Boa noite, é um prazer estar participando de um podcast com as estrelas Pedro Luiz e Murilo Moreira. Vivem viajando. É isso. E seu destaque inicial? Meu destaque vai para a FA Cup, o torneio mais antigo do mundo. Acho muito legal o torneio por causa que tem uns times, por exemplo, da 5ª, 4ª divisão que conseguem surpreender, a torcida gosta e taran, taran. Torneio democrático. Isso. Então, os dois que voltaram aí da série, fala aí, Pedro. Boa noite, galera. É boa estar de volta. E meu destaque é para Marta, que ganhou 5ª vez a Bola de Ouro. E eu acho que ela já pode ser considerada a melhor de todos os tempos, futebol feminino. Tá Pelé do futebol feminino. Será? É a minha opinião, então é verdade. Então, vamos lá. Mura, agora é a sua vez. Agora você pode falar. Boa noite. Agora eu posso? Agora pode. Ah, então. Neymar já marcou 3 aqui na Roma, no FIFA 11. Boa noite. Desliga e isso. E a Roma, cara, continua arrumando. FIFA 2011 aí, né? E seu destaque inicial, ô Muro? Sem ser também, claro, o FIFA 2011. Sem ser o Neymar, isso, né? Isso, sem ser o Neymar. O meu destaque é pro menino Cavani, que tá detonando no campeonato italiano. Boa, boa. Então, galera, bora começar, né? Demorou. Então vamos lá, vamos seguir o roteiro aí e começar com a novela que está próxima de chegar ao fim, né? Não estamos falando de Passione, infelizmente. Pois é. Estamos falando da novela Ronaldinho Gaúcho. Ah, pensei que era Chiquiti. Então, todos os indícios levam que Ronaldinho se transferirá mesmo para o Flamengo. Mas já houveram rumores aí que diziam que a proposta do Corinthians de R$1.800.000 por mês seria melhor. Então, como ainda não há nada fechado, a novela ainda não acabou. Avá. Mas então, galera, suas observações aí, começando pelo Fagner. Bom, minha observação é a mesma da semana passada, isso já encheu o saco. Não vejo a hora disso acabar, espero que isso acabe logo hoje, que eu não aguento mais ver o Sport TV. Deu 4,59 no prêmio da FIFA, eles cortaram e já foram para a porta do hotel anunciar que o Ronaldinho era do Flamengo, sem assinar o contrato ainda. Então isso já está enchendo o saco para um jogador que não vai render 30% do que a torcida espera. Polêmica, hein? Polêmica. Ronaldinho, vem pro São Paulo! Mas, só complementando, neste momento, né, neste exato momento em que a gente está gravando esse podcast, o Ronaldinho está reunido com a Patrícia Amorim e com a Cis no hotel. Certeza que ele tá na praia tomando uma água de coco debaixo de um coqueirinho, velho. Certeza. É, será? Mas pra que tanta reunião, velho? É reunião, quê, é reunião, é reunião. Caramba, faz uma videoconferência, velho. É tão cada um na sua casa. Pra que reunião, reunião, reunião? Cara, o Assis tá querendo fazer uma excursão pelo Rio, pelas churrascarias. Enquanto não acabar, essa novela vai longe. Nossa, já deve ter engordado uns 5 quilos já, velho, da semana passada pra cá. Porque esse cara comeu, velho, tá louco. Não sei o que ele comeu, mas aquele mullet dele é muito estilo. E é só nossa, muito vando, né, velho? Ele tá uma gordo reunião de negócio com tá um cara com calção floral. E uma camiseta florida também, né? Uma coisa muito cafona. Coisa muito... como é que é aquele cara da Grande Família? Agostinho Carrara. Exatamente. Nossa, falaram aí os viciados em A Grande Família. Lógico. Eu não, porque eu não sei o nome do cara. Pois é, eu tô falando isso que te respondi. Mas você sabe quem é o cara. É, né? Mas você sabe... É que você sabe todos os personagens de Passione. Desculpe. Isso não significa, né? Significa muito. Significa muito, como diz o Fagner. Então vamos lá, Messias, suas observações aí sobre a destaque inicial aí, né? A novela Ronaldinho. Cara, do jeito que o Flamengo tava trabalhando, porque Palmeiras e Grêmio praticamente anunciaram o Ronaldinho. E o Flamengo sempre em silêncio, fez uma bela de uma transição, acabou ganhando aí deles. E eu acho que realmente não tem mais para onde fugir. Eu acho que a proposta do Corinthians nem chegou a ser considerada pelo Assis. Ele já estava negociando somente com os outros três. Acho que vai acertar com o Flamengo daqui para quinta-feira, pelo menos, ele está acertado e vestindo o manto. É, a questão da proposta do Corinthians foi a seguinte. O André Sanches se dispôs a pagar os 1 milhão e 800 mil, só que disse que não ia procurar o Assis e o Ronaldo, né? Então... ele deixaria pro Assis ir atrás do Andrés. Então acho que. Seria legal se o Ronaldinho fizesse como fez o Ronaldo, né? Praticamente acertado com o Flamengo e cai no Corinthians. Ia ser engraçado. Realmente ia ser muito engraçado. Realmente. Pro Messias não seria, mas. É. Pra mim não. Pra mim seria. Eu sou São Paulino, mas seria engraçado pra caramba. Que legal, hein? E é muito legal. Muito, né? Legal. Mais legal. Essa notícia acrescentou muito. Mas então, galera, agora... aí, Pedro, chegou a sua vez de falar sobre o caso Ronaldinho. Ah, posso falar? Posso falar então? Pode. Eu falo quantas vezes eu quiser, cara. Falou. Então, eu não tava aqui na semana passada, eu não tava aqui nos últimos podcasts. Você estava de férias com o Murilo. Eu estava de férias com a senhora Surmin. Não, ele estava de férias e eu estava de férias. São coisas. E os dois estavam juntos? Por favor, meu comentário. Mesmo lugar, a gente fica mais do que saber todos os nomes dos personagens de Passione. Então, não vamos tumultuar que eu quero comentar. Então, vai lá, vai lá, vai lá. Ih! Então, obrigado. Ih! Então. Eu não tava aqui, então eu queria falar rapidinho sobre o Ronaldinho no Grêmio, que tá tendo muita polêmica lá, do Ronaldinho, a torcida revoltada com ele. E eu só quero falar que a torcida do Grêmio é patética. Ih, rapaz! Os caras, há 10 anos atrás, os caras estavam xingando o Ronaldinho porque ele saiu lá, ele era mercenário. Aí ele virou craque no Barcelona, passou por Milan, por outros times, e agora ele virou gênio? Patético isso aí, bando de palhaço lá do Grêmio. E é só isso que eu tenho a dizer. Tô falando que esse cara é o cara polêmico do podcast. Eu disse isso nas versões passadas, em uma das vezes. Não sei se foi na retrasada ou na passada. Eu disse que sem você o podcast é muito mais calmo. É uma, assim, uma gravação light. A gravação flui, assim. Tô sempre de saudade. Pois é, cara. Tô sempre satisfeito, Pedro Luiz. Então, Moura, já dá pausa aí. Dá uma pausa aí no FIFA novamente e fala do Ronaldinho. Ronaldinho, calma, deixa eu dar pausa aqui mesmo, eu não consegui me concentrar. Cara viciado. Não, ele tá, não, deve estar praticamente 99,9% acelerado com o Flamengo e acho que não deve mudar. Porém, é um retrocesso, voltar pro Brasil, com a idade que ele tem, já é tipo um puta retrocesso na carreira. Agora, voltar pro Brasil... Foi retrocesso? O Ronaldo foi, gordo. Foi gordo. Se ele tivesse mercado na Europa, ele ficaria na Europa. Aí. O Ronaldo. Seria o Ronaldo uma queda gordo. Se ele fosse pro Blackburn. O Ronaldo que hoje é do Corinthians, é isso? É, tem outro. Nossa senhora! Não, pra aí, não, mas ele ignorante. Já tinha. Ele já tava mais velho. Ah, tá, tá. Pra o mim, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho ainda tem mais alguns anos pra jogar na Europa. Se jogasse bem. Mas pra voltar pro Brasil, pra jogar a Copa do Brasil, pode parar de jogar futebol, porque não precisa fazer mais nada. Peraí, o Ronaldo voltou pra jogar o quê? Série B. Não, mentira, não, mentira. Não. Jogar Copa do Brasil. Brasil. Ele voltou porém, pra jogar no Brasil. Brasil também. Porém, ele era o Corinthians, né? Não o Flamengo. Mas também o Corinthians é todo um projeto tal, elaborado, pelo Mano Menezes. O que, que o Flamengo tem? Nada. Não tem nenhum time decente. Não tem nenhum time decente, primeiramente, pro Ronaldinho jogar. Não tem nem o Valbaiano pro Ronaldinho Gaúcho ficar ali trocando passe. Só vergonha, isso é um absurdo. Se vai contratar o craque, mantém o outro craque. Os caras não têm planejamento. A Patrícia Amorim devia ser modelo da Vitória Secret, que ela é de presidente também, pelo amor de Deus. Modelo da Vitória Secret? Ah, sei lá, né? Vai que isso. Ela era atleta, rapaz. Ela era nadadora, vai. Deve ter uns corpinhos. Mas a idade chega pra todo mundo. Ah, então tem que aproveitar logo. Ah, vai dizer que vocês não acham ela apresentável. Eu não acho, não. Você não apresentava ela pra sua mãe? Tipo, mãe, essa aqui é a minha mulher. Eu não, porque eu só tenho 13 anos, 14 anos. Então. Isso, história da mão computada. Tira a fralda e depois. Ah, beleza, mais. Então. Beleza, então. Olhando pra futebol, se ele quisesse mesmo jogar, ir pra um time melhor e participar de um campeonato melhor, era pra ele ir pro Grêmio. Libertadores. Sim, eu também acho. Mas não tem clima pra ele no Grêmio. É, desde que ele saiu pela primeira vez, não tem clima. Ele saiu de lá pela porta dos fundos. Ele já foi perseguido, ele ia voltar agora. Será? Mas a torcida estava de braços abertos pra ele. Tava muito dividido a torcida, uns queriam, outros não queriam. Agora que ele decidiu pelo Flamengo, agora, tipo, se ele for para Porto Alegre, vão arrancar o dente dele na unha. Mas se ele só se dividiram, porque ele foi lá e fez o nome dele lá fora. Se o Ronaldinho Gaúcho tivesse saído do Grêmio e um fracasso, ele seria marcado hoje no Grêmio. Ele não passaria perto do Olímpico. Mas aí como ele estourou, foi melhor do mundo, jogou Copa do Mundo, foi campeão mundial, aí pô, o cara virou ídolo do nada. É puta hipocrisia. E eu repito o que eu disse semana passada. E o que eu repito o que eu disse semana passada. Se eu fosse o Ronaldinho, mesmo com 31 anos, jogando mais ou menos, iria para os Estados Unidos, sem pressão, e encerrava a carreira por lá mesmo. Também acho. Jogava junto comigo. Eu também acho. Concordo com o Fagner. Não vai discordar não, Pedro? Ah, desde a semana passada eu já falei, não. Já falei isso, não é o que ele quer. Não, claro, não é o que ele quer. Se ele quisesse, ele fazia isso, eu ia pro Qatar. Eu sei. Mas ele parece ainda... Parece que ele não quer jogar por causa dos atos de indisciplina, mas se ele voltou ao Brasil pra jogar pelo Flamengo é porque ele quer, não, claro. Né? Voltar à seleção brasileira. O que ele quer não tem muito nos Estados Unidos, é verdinha, é dinheiro. É só isso que ele quer. Você acha que ele quer jogar? Ele quer dinheiro, ele claro. Quer farra. Eu acho que ele quer farra. Isso sim. Mas pra farrear ele precisa de dinheiro, né? O cara é podre de rico, meu. Vai saber se ele já não se endividou todo. Ah, não. Se a você mulher lá do burro. Big Brother... Se o Dourado já perdeu o dinheiro dele, por que o Ronaldinho Gaúcho não pode? É, isso é verdade. Fazer a mesma coisa. Jogador de futebol não tem cérebro, amigo. Isso aí acaba rapidinho. Ih, rapaz, polêmica, hein? Falo mesmo, não tenho problema com isso, não. Mas enfim, se ele for pro Flamengo, boa sorte pra ele, que ele é bom jogador. Ó, boa, garoto. Se ele já foi bom jogador, se ele souber jogar ali, tipo... Superou seu espírito. Não é possível polêmico. Não é possível que alguém esqueça de jogar futebol da maneira que ele tá esquecendo. Então se não pode esquecer, como é que ele tá esquecendo? Faz sentido. Então, galera. Então fechou? Ronaldinho? Ah, Acho que fechou. Você quem sabe. Não sei, não sei se ele fechou, tem que perguntar pra Patrícia. Não, realmente. Sargento Pincel. Não, ainda não dá pra perguntar pra Patrícia, que ela está em reunião. Estamos aqui de plantão, mas... Aí qualquer novidade aqui, estaremos informando. Ah. Mas então, seguindo... Vamos falar da mais recente, do mais... Do Big Brother, vamos falar do Big Brother. Não, não vamos falar do Big Brother. Vamos falar do... Você repara que, tipo, o Pedro, tipo, ele muda a voz, mas fica parecendo praticamente pois a é, mesma. Pois é. Ele é estilo outro Pedro. Minha voz é... Estilo Pedro Gatinho Real. É estilo Pedro Gatinho Real. Pedro Gatinho. Pedro Gatinho. Fala de macho, Rafa, vai brincando. Então, galera, próximo. Vamos pro próximo assunto. Acontecimento aí mais recente, né? Mas Thiago Heleno. Não é Thiago Heleno no Palmeiras. É o acontecimento da eleição. A escolha do Big não, Brother. Também não é a escolha do Big Brother. É a eleição de Messi. Total, não é isso também. É a eleição de... Jesus Cristo voltou. Não, também não é. É a eleição de Messi como melhor jogador do mundo. E de Marta como melhor jogadora do mundo. Então, galera, Fagner, começando por você. O recordista de participações no podcast. Se eu conheço o Fagner, ele vai falar assim, blá, blá, blá, blá, blá, blá, foi injusto. Blá, blá, blá, blá, uísca, sachê, Fagner. Fagner, só pra contrariar os dois, fala que não fala blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e que foi injusto. Bom, já porque vou começar pelo injusto. Porque o Fagner nunca concorda com nada, né? Porque eu vou começar pelo ele injusto. Ele é um inconcordão. Aqui, com licença, obrigado. Ah, e você é feio, bobo, chato e carga de mamão. Bom, enfim. É, o Messi é mesmo o melhor jogador do mundo. Atualmente, ele e o Cristiano Ronaldo. Eu discordo. Fato. Não chegou sua vez de dar opinião desculpa. Ainda. Apresentado só apresenta. Mas quem merecia mesmo ganhar da temporada passada foi o Sneijder, que ganhou tudo com a Inter de Milão. O Messi fez uma boa temporada, mas só ganhou o Campeonato Espanhol. O Sneijder chegou na final da Liga dos Campeões jogando bem e foi campeão. E ainda levou o fraquíssimo time da Holanda à final da polêmico, Copa do Mundo. Polêmico. Não, foi polêmico. Então ele mais do que ninguém merecia ser o melhor do mundo em 2010. Não, foi polêmico. Isso foi polêmico. Ele levou aquele time da Holanda só no 1x0, 1x0, 1x0, 2x1 no Brasil. Por isso mesmo. O Robin perna de vidro, a Holanda não tinha chegado ao lugar. Ih, rapaz, Robin perna de vidro é polêmico. É mais polêmico. Sei lá, eu não gosto do Robin, então tudo bem. Passa. É, o Van Persie não tava numa boa Copa do Mundo. O craque ali é o Van Persie, mas... É verdade. Nossa, o Van Persie não jogou nada. Então. Mas ele estava machucado, ele vinha de lesão, não tinha como jogar muito. O Van Persie e nada naquele time da Holanda era praticamente a mesma bosta. Ih, era melhor colocar o Runtelar naquele time da Holanda. Nossa, o Runtelar é tenso, cara. Mas ele tava melhor que o Van Persie. Prefiro ver ele agora. Então chegou a minha vez agora de discordar do Fagner. Porque, primeiro, eu não acho o Messi e Cristiano Ronaldo os melhores jogadores atualmente. Mas você acha quem? O Obina? Aqui. É, o Diego Tardelli. Com é licença, melhor. Quem está falando agora sou eu? Obrigado. Eu tô falando Jones, eu acho. Não acho o Messi. Não, concordo com o Cristiano Ronaldo, mas o Messi não. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo atualmente. Messi não. Messi não. E... Ah, cara, você não tá assistindo o jogo. Não, não. Não, com licença. Não. Pode passar. Deixa o rapaz concluir. Não, se eu fosse... Então, beleza. Se colocar assim também, vou falar que o Cavani é o melhor jogador do mundo. Ué? E? Não. Então coloca, Gareth Bale. Eu Bale é o melhor jogador do mundo. O Ibrahimovic é o melhor jogador do mundo. E? O Sangue é o melhor de 2011. Quem? Conversando. Quem é o melhor? Song Bilong. Song. Alexander Song Bilong. Não. Aham. Tá. Então deixa eu... Não, nós estamos falando de jogador. De jogador. Jogador. Então eu sou jogador. Então deixa eu concluir. Então conclui. Eu acho o Cristiano Ronaldo o melhor jogador do mundo atualmente. E na temporada passada eu não concordo. Não concordo com a eleição do Messi. E também não concordaria com a possível eleição do Sneijder. Eu... Se fosse apontar... É você. Com licença, obrigado. se fosse apontar um jogador como o melhor do mundo em 2010, eu apontaria o Iniesta. Por duas razões. Que fala? Eu quero saber agora. Por duas razões. Agora por duas razões. Eu quero saber muito, cara. Ele... Porque ele fez o gol... Com licença, jeito. Obrigado. Ele atuou pela Espanha, pela seleção espanhola, e a seleção foi campeã da Copa do Mundo. Essa é a primeira razão. Essa é a primeira razão. Segunda razão. O Puyol segunda também. E última razão. O Cap de Vila segunda também. E última razão. Ele fez o gol do título. E tá arrebentando no Barcelona também. Tá, agora vamos ao seguinte. Eu procurei hoje, né? Ano passado. Né, vamos colocar, temporada. Você procurou o ano passado? E esse ano também. Eu procurei hoje, ano passado e de setembro a junho, o Iniesta passou 5 meses machucado sem jogar. 5 meses. De setembro? Você vai dar um prêmio para um cara que passou 5 meses sem jogar? De setembro a junho? Assim, entre setembro e junho. Não, mas ó, a gente não tá falando da última temporada, a gente tá falando do ano de 2010. É. Tem isso também. Não, se você for pensar que ele ficou 3 meses sem jogar, e, tipo, porque ele fez um gol, ele quase... Eu não falei que ele fez um gol. Ele fez uma boa Copa do Mundo, mas a gente não pode colocar... Eu acho que ele dali deram que dar espaço pro Schneider entrar, sem dúvida. Eu acho que o Messi foi, sem dúvida, o melhor do ano. Ele fez uma boa Copa do Mundo até encontrar a Alemanha. Fez boa Copa do Mundo? Coisa nenhuma, sai fora. Quem jogou bem naquela Argentina? Ninguém. O time da Argentina que ele tinha, ele foi ninguém, gênio. Com ninguém time, jogou com bem. Aquele time da Argentina, ele foi herói. Ele levou bem, o time até as quartas de final. A Argentina só ganhou de galinha morta. Tá bom. E da Inglaterra? Ah, a Inglaterra também. Não ganhou da Inglaterra também. Mas foi a Alemanha que ganhou da Inglaterra. É verdade, Inglaterra, nossa, se ganhasse melhor, a Inglaterra vai. Também... Deve ter sido no FIFA que a Argentina ganhou da Inglaterra. Se ganhasse a Inglaterra também, a Inglaterra ganha morta. Então... Não, não, o Maradona não convocou o jogador que ia melhor sair ali naquela seleção, que é o Cambiasso. Que isso? Ah, então, peraí, o Cambiasso seria o melhor do mundo, é isso? Não falei que o Cambiasso seria o melhor do mundo, eu falei que o Cambiasso... Mas você falou ele, que o melhor... Ele é imprescindível numa seleção como a da Argentina, ele poderia estar ali entre os 5 melhores. Eu falei que o Cambiasso seria o melhor jogador da Argentina na Copa do Mundo 2010. Então, mas aí se o Messi ganhou o melhor do mundo e o Messi foi o melhor da Argentina na Copa, o Cambiasso seria melhor que o Messi, quem logo quem ele disse que o Messi foi o melhor da Argentina na Copa? Você! Não disse quem isso, foi, não. Então, o melhor jogador da Argentina na Carlitos Copa? Carlitos Tevez. O Messi. Isso, o Jonas Gutierrez? O Messi? O Messi levou aquele time. Nossa, o Tevez é reserva. Não tem problema, o Tevez foi o melhor jogador da Argentina na Copa. O Tevez fez um gol ainda na Copa. A Argentina jogou 4 jogos na Copa, e aí? Ele assistiu a mesma Copa que eu, que a Argentina ganhou da Inglaterra. A Argentina jogou 5 jogos. Ganhou 5, tá certo. Me desculpe, foi 5. 5, ganhou 4, perdeu 1 pra Alemanha. E aí? Só ganhou de galinha morta. E aí? Não ganhou só de galinha ganhou de morta. Quem? Da Nigéria. Não, mas se você for pensar que o Messi ali foi o único que realmente jogou bola, eles não ganharam de galinha morta. Se pensar que só um cara levou aquele time da Argentina, é muito mais... complicado. O Messi jogou fez uma boa Copa do Mundo. Lógico que quando encontrar um time mais difícil, que é a Alemanha, só ele não ia fazer a diferença. Ia ter que ter outros 10 jogadores. Eu acho o seguinte, contra a Nigéria... Mas só que espera aí, o Messi é um atacante, e atacante vive de fazer gol. O cara não fez gol. Ele jogou como também, eu acho, obrigação. Obrigação de um jogador do nível... Com licença, obrigado. Mas, então, deixa eu concluir. Obrigação de um jogador do nível do Messi é deitar contra esses times Grécia, Nigéria, esses times desse nível. Quando chegou na Alemanha, que o time precisava dele, ele não fez nada, não decidiu. É, mas o que adianta o time precisar dele se o time não ajuda ele? Ué, mas eu acho que o craque aparece nessas horas. Se o time por trás pra ajudar, me desculpe, não tem Pelé que aguente. Não, mas o time da Argentina não era tão fraco. Ah, não, Pelé aguentava sim. O time da Argentina não era tão fraco. Que é isso? Peraí. Se o Messi que tá entre os 3 melhores, ele tinha que a obrigação de deitar na Copa, então Iniesta e Xavi também tinham. E pra mim, o Iniesta não deitou na Copa, ele fez o gol do título só. Não, peraí. O Xavi, tudo bem, jogou bem. O Iniesta, ele não deitou na Copa. Então, se ele tem a obrigação de fazer isso, o Iniesta jogou contra Honduras, Suíça, perdeu, não, aliás, peraí, Suíça. Mas são posições diferentes. O Messi... Honduras, Suíça... E o Messi, Chile? Você acha que ele também não tinha obrigação de chutar? O Messi é um meio atacante. Essas são posições diferentes. A obrigação do Messi é fazer gol nesses times, nessas defesas frágeis. O Messi não fez nada na Copa. Então, mas você vê que eu acho que também não, é isso. Nada agora, também não. Agora defender, Iniesta defender, também jogou como meio atacante, entre aspas. Não, o Iniesta... É, agora ele era o meia mais avançado ali. Defender o Messi agora. O ponta da esquerda, o Pedro na ponta direita e o vídeo de atacante. É. Agora, peraí, rapidão. Defendendo o Messi. É que a gente... foi criada toda uma auréola no Messi de que todo jogo ele precisa cagar na cabeça de todos os jogadores. Porque ele é o gênio e tudo mais. Né? Tem isso também. É igual o Robinho. Se bem que o Robinho é mais mico de circo que o Messi. Só que o Robinho é ruim. Nó, polêmico, hein? Polêmico. Simples. Ah, cara, eu achei justo a vitória do Messi. Acho que tem que ser dado ao melhor jogador do mundo e não ao que ganhou mais prêmios. Não ao que ganhou títulos. A Copa. Tem também time, tem outras coisas. Tem amistoso de amigos contra amigos. O Messi amigos joga muito esses amistosos. Não, joga pois é. Amigos Zidane contra pois amigos. É. Ronaldo, ele Felipe pintou. Adão faz muitos gols nesses jogos. Pois assim. Eu acho que você, por isso joga eu acho que vocês não me entenderam. Messi, Xavi e Iniesta, pra mim, estão no mesmo patamar. Só que acho que os detalhes iriam decidir esse prêmio de melhor do mundo. E pesou o título da Espanha, que aí seriam entre Xavi e Iniesta, e o gol do Iniesta na final. Pra mim, o Messi e o Xavi e Iniesta não estão no mesmo nível, nem em Marte, cara, nem em Marte. Não, o Messi, não. Ele, o Messi é de outro planeta. Concordo com o Murilo. Não conta. Daqui uns anos, esse prêmio vai se chamar Prêmio Messi de Futebol. Sim. Mas assim... O Messi é que faz a diferença. Ele faz a diferença, cara, no Barcelona. Você deixar o Iniesta ali, ele não faz a diferença. É o jogador, o Messi é o jogador que apareceu depois do Pelé com o maior potencial para superá-lo, para superar o Pelé. Melhor que Maradona. Eu li alguém até. Falando palavras isso no Twitter hoje. Filosóficas, hein? Eu mesmo. Ah, tá. Ele tá parafraseando ele mesmo. Então, galera, foi um assunto... Posso falar agora a minha... Claro, que claro, eu claro. Já desligou o FIFA? É, eu preciso dar pausa no FIFA aí primeiro. Não, acho que esse aqui eu tenho alguma coisa pra falar, eu não preciso ligar. Beleza. Pra mim também foi injusto, eu acho que o Messi, ele não foi tão bem na última temporada, como o Fagner falou, e eu acho que o Xavi deveria ter sido eleito o melhor do mundo. A posição do Xavi, ela é meio... Pra mim, eu acho ela, tipo, desfavorável a alguém ser campeão... A alguém ser melhor do mundo na posição do Xavi. Aquele cara que, tipo... Não. Parece Zidane muito era, mais o sem era mais ele. Avançado, era mais avançado que o Xavi. O Xavi é o famoso segundo volante que sai para o jogo. Se o Cannavaro foi melhor do mundo... É. E aí? Mas a FIFA tava fumada. Colocado. Cannavaro é o melhor do mundo. E olha que ele era do Juventus na época, não? Foda-se, é Real, eu fiquei... Né? Que isso. É do Real, do Juventus. Não sei se ele era do Juventus ou do Real. Não. Ele foi pro Real depois que ganhou. Ele foi pro Real depois não, que ganhou. Não, peraí. Não, 2005... 2006 a Juventus foi embaixado e saiu. Ah, mercenário. O Sambrota... Muito Ronaldinho Gaúcho, esse cara agora. Muito Ronaldinho Gaúcho. Enfim, conclua. Eu acho que o Xavi deveria ter ganhado, o Xavi devia ter vencido, o Messi nem entre os três, rapaz. E nesse também não. Pra mim, era a final era Xavi, Forlán e Schneider. Não, Forlán é o melhor da década, não dá pra colocar ele aí. Vocês só jogou na desde Copa. Discordo. Jogou bem até pelo Atlético de Madrid, mas depois da Copa não jogou praticamente. Eu também acho. Então, mas depois da Copa... Tem muita marcação em cima dele. Né? Depois da Copa, a temporada acabou depois da Copa, praticamente. Não, a temporada começou. É, meu filho. Então, mas só que era a temporada passada, e não dessa temporada que a gente tá falando. Não, mas é a gente do tá falando ano de 2010, é verdade. Título é do ano. Eu acho esse prêmio da FIFA não meio confuso mesmo, porque geralmente o prêmio fica na Europa, os jogadores da Europa. Então, já que a temporada da Europa termina no meio do ano, por que não faz a porcaria do prêmio no meio do ano? Porque vai que acontece rola, jogo, cara, aqui. Nossa! Quê? Cara, chupa rola. Que isso, cara? Conhece? Ih, rapaz. Ouvintes. Rapaz, vai ouvintes, ter, perdão, vai ter ouvintes. Que colocar o um podcast agora com perdão, ouvintes. Nossa, ô, David, você cara. já conseguiu aquela vinheta do Pi? Ainda não, cara, ainda não. Mas eu pretendo providenciar, Cara, assim. que absurdo. Que é isso? Na próxima eu falo chupa pi, mais fácil. Ai, ai. Chupa pi parece nome de Pokémon. Chupa pi. Então vamos lá, dois concordaram então com a. Três concordaram com a eleição do Messi como o melhor do mundo? O Pedro, o Fagner e o Messias? Eu concordei. Eu concordei. Fagner não. Fagner não? Não. Não, Fagner. Chato. Não. Bobo. Quem merecia pela ordem é Sneijder, Xavi e Messi. Então dois concordaram e três não. Snyder é jogador de 2 meses. Ih! Vai começar a polêmica. É, o cara jogou as finais da Champions, só. Ele foi campeão. O Messi, então Não. o Messi não jogou. Então a Copa do Mundo foi o quê pro Messi? Foi um momento que ele perdeu o ritmo, mas não tanto quanto o Schneider depois da Copa, por exemplo. Boa. Schneider foi artilheiro da Copa. Ao lado do Forlan e do Miller. Miller. Miller, isso. Mas foi. Não, artilheiro foi o Miller porque ele era mais novo, Fez sei lá o menos quê. jogos, É eu que ele acho. ganhou o prêmio de melhor jovem. Fez menos jogos, é. Ah, é verdade. Não fala da Copa? Argentina. De novo. Isso. De Vamos novo. falar da Copa? Argélia e Inglaterra foi um jogão. A Espanha só venceu a Alemanha porque o Miller não jogou. Ih, rapaz. É nada. Talvez, talvez. Vai abrir a polêmica da Nada. retrospectiva de novo. Ah, teve retrospectiva? Eu não Teve, vi. você tava nas suas Ah, você férias, tava carinha. abraçado com o Murilo lá nos Estados Unidos. Eu vou chamar o Pateta pra encoxar Eu os gosto três. dessa polêmica. Boa, Messias, boa. Se fosse na redação, eu já ia falar pra chamar a senhora Borges, mas eu não estou lá, então. Chama a irmã do David, Não, não, amigo. sai fora, pô. Então, galera, vamos de FA Cup? Bora? Que Que isso? isso, rapaz? O repórter da Copinha mandou um John Lennon. É porque você é fã ou são seus pais mesmo? Nossa Então, os pais. senhora. Ele nasceu cantando Imagine. Gente, na gravação do podcast, o cara tá alerta. Melhor ele ter nascido cantando Imagine do que casado com a Yoko Ono. Pensa nisso. E aí, mano, e aí? Então. Então, seguindo aqui, E então. aí, que a Yoko Ono é uma japonesa fake, Quem? FA Cup não, agora falta técnico. Técnico? Sim, Ah, é técnico. verdade. Ah, a gente também não E a falou. A gente ainda não Marta? falou da Marta. É verdade. Obrigado, obrigado. É. Ela Os apresentadora, 11 hein? Ô, melhores gente. dela, Os 11 visão. melhores Ô, gente, me também. desculpe. Tá Me dopado. desculpe. Mas então vamos lá. A Vou Marta acho roubar o que podia seu lugar. fazer Ah, assim, não tem ó. nem Quem graça. concordou com a votação da Marta? Todo mundo, cara. Não tem Eu. lógica. É, e ainda digo mais, é a melhor Não da tem nem história. graça comentar Claro. a escolha da Marta como melhor do mundo. Ah, cara, eu acho que a Marta deveria jogar com os 11, ó. Mas ela não é? Ela tá ali só pra se divertir, é tipo E fisioterapia. isso, cara, tá polêmico. A única, acho que a única que conseguiu, quer dizer, é que são épocas distintas, mas a Mia Hamm também era um absurdo. Sissi. Nunca. Lembra da Sissi, da Formiga? Formiga, eterna Formiga. Formiga jogava Chega aos muito. pés na parte. Não, sério, a Muito Mia melhor. Hamm era um absurdo Minha Hamm era gostosa, como era outra jogadora. coisa. Minha Hamm era tipo delicinha. Ô, louco. Quem, a Formiga? Não, a Mia Hamm. Ah, que isso? Isso! Que isso? Ah. Quem despirocou aí? Nossa. Do jeito que o Pedro tá hoje, acho que vai falar que a Prince também é uma delicinha. A Hope não, mas a Hope solo, hein? Nossa A senhora, a roupa Hope solo é. solo. Nossa. Tem comentários. Então todos concordam com a Enfim. eleição de Marta como melhor do mundo? Sim. Indiscutível. Indiscutível? Sim. Então vamos discutir Sim. ao técnico, né? O José Mourinho. Até porque ninguém viu o futebol das outras. Oi? Até porque viu os jogos das outras. É, é verdade. Ah, mesmo assim. É verdade. Então... O futebol feminino é muito mais ainda pra gente, né? Querendo ou não, é... É. É isso. Prefiro futebol russo. Até Copinha São Paulo é mais divulgado que o Campeonato Feminino. Não, não força. Não força. É verdade. A gente assiste Olimpíadas. Enfim, e final do Campeonato Mundial. Cadê o apresentador? Eu estou aqui. O apresentador está aqui tentando mudar de assunto, tentando ir ao técnico que foi eleito o melhor técnico do mundo, que é... Acho que isso vai dar polêmica. O cara não tem voz. José Mourinho. Deve ser passivo. José Mourinho. Melhor da década, 10 melhores da história técnico. Concordo com o José Mourinho, cara. Ih, rapaz. Eu concordo também. Eu também concordo. Mourinho? Eu também concordo. Ele ganhou tudo com a Inter, aí pegou o Real Madrid, que já tava alguns anos capengando, e ainda botou no eixo. É verdade. Acho que ele merece, ainda. O Del Bosque só jogou a Copa, né? Ele não fez mais nada. Sabe? Eu concordo. Jogou não, ele treinou. Ganhou, né? O Guardiola ganhou. O cara nem gritava no banco, ele nem existia no banco, parecia que ele tava empalhado. Nem no treino ele se mexia. E o Guardiola é um técnico. Pô, não fala simpático. Assim do Leôncio, não, velho, do Pica-Pau. Poxa, cara. Eu falo assim porque eu preferia muito mais o anterior dele, que agora não lembro o nome. Aragonês. O Aragonês era muito melhor. É porque o Aragonês venceu o primeiro grandão, né? Nossa, ficou estranha essa frase. Ele venceu a primeira... pegou o primeiro título importante. Torneio importante. É que o Aragonês era, tipo... Papa. Tava quase morrendo ali, mas tudo bem. Mas tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E com você? Tudo bem. Então, a gente conseguiu ganhar tempo e estamos aqui. Vamos para a seleção do mundo de 2010. Vamos lá? Mas só o Pedro vai falar. Quê? Dos técnicos? O Fagner também não vai. Você falar? Todo mundo já concordou, não? Não, mas a gente não pode falar do assunto em si. Ó, me desculpe. Não, não me pode. Me desculpe, então vai lá. Vai, Messias, fala você primeiro. Então, eu entre os três, eu acho que mais do que merecido a vitória do Mourinho, mas acho que os três mereciam aí, viu? O Del Bosque pelo título mundial, o Mourinho pela bela campanha que ele fez com a Inter, levando a todos os títulos possíveis, e ainda pegou um Real Madrid ruim, formou um bom time, lutará pelos títulos nessa temporada. Eu acho que o treinador do Barça também merecia pelo belo time que ele formou, melhor time do mundo em futebol vistoso. Futebol vistoso. Futebol vistoso do Arsenal também é bem vistoso. Mas não ganha nada. Mas não ganha nada. Mas perde todos os clássicos. Que adianta. Exatamente. Não nesta temporada. Vencemos o Manchester City e Chelsea. Pode falar de novo. Mas se não vence. Vamos falar de novo. Se não vence o Chelsea, vamos também falar pode de novo. Apelar. Que perdeu pro Tottenham com o gol do Cabu. Boa, Muro. Boa. Chelsea não é clássico. Chelsea é pequeno. Perto do Arsenal, é tipo o Tottenham, não é clássico. Alguém se dirigiu a palavra a você aqui? Obrigado. Então... Não, mas eu tô no podcast, eu quero comentar, é democracia. Então, não tem democracia. Então, vamos lá, Fagner, a sua opinião sobre o treinador eleito José Mourinho. Ah, assim, eu daria pro Del Bosque, se eu tivesse escolhido um. Daria, porque... Você daria. Assim... Você curte. É, como diria a Clara, eu um velho nojento, assim, peludo. Mal tem, né? Enfim. Por quê? Porque ele ganhou a Copa e, tipo, vai ser a primeira e única oportunidade que ele vai ter na vida de ser o melhor técnico do mundo. Só porque ele ganhou a Copa, você daria pra ele? Sim, claro. Você se vende por tão pouco. É, fazer o quê? Mas é justo a premiação. Mas é muito justo a premiação. Foi campeão de tudo pela Inter de Milão. É muito justo. Esse podcast tá virando muito pornográfico, cara. O que vai ter? Cara que tá se entregando. Então vai lá, galera. Pode terminar aí, Fagner. Não, ah, então acabei. Beleza. Então vai lá, Pedro e Mura. Vai completar. Primeiro, Pedro. Já falei, Pedro e Mura. Já falou? Ah, então beleza. Então vamos pra seleção do mundo. E o Moura? Mas o Moura falou que já falou. Ah, então tudo bem. Eu não falei nada. Então fala nada. Lá logo, grama. Para de jogar FIFA aí, pô. Pô, tá foda, velho. Também o gol do Matusalém muito, muito bonito. O Zleira tá salvando aqui. Matusalém, cara. Eu concordei com o Mourinho. Eu acho que... Você não daria pra outro? Não, não daria pra outro, não. Você daria só pro Mourinho? Não, nem pro não? Mourinho. Eu apenas concordei com a escolha do Mourinho. Isso é difícil, aí, né? Cara, fui bem. Aí, Fagner, tem mais aulas aí com o Mourinho. Depois você te passa meu cartão. Tá, agora eu preciso ter aulas. Enfim. Chamar a senhora Galo também. A senhora Underline Gun. É, a senhora Underline Gun. Para Atlético Mineiro e toca. Times que tem galinha no... O quê? Enfim, vai. Então, vou depenar essa galinha, filha da puta. Vai lá. Então, confessa logo que você pode falar, Mura. O Del Bosque, ele venceu. Tá, ele, puta, ele venceu a Copa, né? Mas é um campeonato de 7 jogos. O Mourinho, ele venceu os 3 campeonatos, digamos, vai, longos, merecidíssimo. E o Guardiola já venceu o melhor do mundo, quando realmente foi o melhor do mundo. Acho que ele tava aí só pra... Porque ele era do Barcelona e tal, pra cumprir a lista. Tá lá, caralho, Quagliarella! O cara tá jogando e falando, bicho. Que isso, o cara tá jogando e falando. Que absurdo, amigo. Então, vamos... Breaking news. Site do Fla confirma a contratação de... Mas peraí, quem mandou... Não, peraí, quem mandou esse link foi o Pedro Luiz, era ele que tinha que falar, velho. Então, porque eu acabei de falar... Que perdeu, velho. Perdeu. Ninguém me mandou digital ao invés de falar, velho. Vamos catar todo mundo aí, velho. É jornalista assim mesmo, né? Pega a notícia do outro e já fala que é sua. Coisa de jornalista mesmo. Jornalista é uma raça que de... É jornalismo verdade, amigo. Jornalismo verdade. Uma raça que, nossa, vou te contar. Desgracenta. Realmente. Odeio jornalista, principalmente esportivo. Realmente. Se mata... E aí, galera? Porque... Vamos pra seleção do mundo? Você quem sabe. Então, vamos... Você quem manda essa... Oh, valeu, Moura, pela moral aí. Mas eu não preciso, não. Obrigado. Ih, ouça. Então, vamos lá. Vamos pra seleção do mundo. Vocês estão preparados? Sim. Então, vamos lá. Vamos por posição. Casillas foi eleito o melhor goleiro. Vocês concordam? Sim. Discutir. Você deseja trocar um liquidificador por uma geleia? Sim. Não. Ah, olha. Ah. Maicon foi eleito melhor lateral direito. Vocês concordam com a eleição do Maicon? Maicon, sim. Por causa dos títulos, sim, né? Foi o que diferenciou ele do Daniel Alves, praticamente. Eu... Se fosse o quesito for futebol, eu colocaria o Daniel Alves, acho melhor que o Maicon. Pois é. E o Maicon joga o quê? Vôlei, velho? Nossa! Sem graça! Não, mas igual eu tô falando, igual o Messias colocou aí o fator título, né? Se for analisar somente futebol, eu colocaria o Daniel Alves como melhor lateral direito do mundo. Mas então. Posso fazer um adendo? Golaço do Neymar. Pronto, pode continuar. Nossa senhora, eu vou banir esse cara do podcast. Então, então vamos lá. Puyol, eleito um dos zagueiros, Puyol do Barcelona. Não. Puyol tá na lateral esquerda. Esse aí tá sabendo. Não, peraí. Então o site que eu tô vendo tá errado, pô. Eu também nunca vi o Puyol. Eu nunca vi o Puyol de lateral esquerdo. Nem já vi. Mas é o Murizinho, foi o Murizinho que escalou isso aí. Então, o Lúcio é o zagueiro? Não. Não concordou, não? Ah, concordo. Eu não concordo. Não, mas gostar e concordar são coisas diferentes. Não, mas eu não... Então tá, eu não acho que ele jogou tão bem assim. Eu também não acho. Nossa, pra mim o Lúcio foi incontestável. Foi o único zagueiro incontestável aí. Concordo com o Moreira. Não acho. Não acho. Eu acho que o Piquet fez um tempo... Não acho. Quem? Acho. O Piquet fez um melhor do que... Mas o Piquet também foi eleito. O Piquet também foi... Eu sei, mas... Mas o Piquet ganhou o coração do Ibrahimovic. E aí? E aí, mano? E aí? E aí, velho? Esse programa tá ficando muito estranho. Muito. Não, pra mim foi isso. O incontestável. O Lúcio. Incontestável, Lúcio? Quem vocês colocaram no lugar do Lúcio? Eu colocaria o Vidic. Não, cara. Eu colocaria o Vermaelen. Vermaelen. Jogou muito. Ou o Alex Silva. Muito piada. Não tô falando piada, não, pô. Tô falando sério. Eu também tô falando sério. Vermaelen. Vamos colocar o Hever. Colocaria o Cabu. Você gosta de futebol? Você gosta de futebol e Sara, velho? Realmente. Aí pode ser. Realmente. Acabou de fuder. Então, agora sim, lateral. Não, primeiro o último zagueiro, Piquet, do Barcelona. Concordam? Sim. Sim. Sim. Sim. Puyol, lateral esquerdo. Pera aí. Um zagueiro dá pausa nessa porra. Quê? Não, tô pensando. Tipo, um zagueiro é melhor. Não teve. É dá pausa no FIFA aí, meu? Pô. Tô começando o jogo contra a Roma agora. Daqui a pouco ele disse que é o Quelinho, melhor saber. Daqui a pouco, gol! Não, ele foi mal a última temporada. E o lateral esquerdo, Puyol? Isso. Zoado. Ah. Cadê o Léo do Santos aí? Cadê o Richard? É melhor ter improvisado o Lan, mesmo o Lan ter jogado a Copa do Mundo toda na direita, do que ter feito essa cagada e colocar outro Puyol. Bobo. É. O lateral esquerdo do Uruguai não era tão ruim, eu não lembro o nome dele também. Tão bom que ele nem lembra o nome dele. Álvaro Pereira ou Max Pereira? Então, mas é que não tinha lateral esquerdo, jogava no 3-5-2. É verdade. Porque 3, 4, o mundo 3. Não tem lateral esquerdo, o mundo não tem. É verdade. Michel Basso. Aqui Michel no Brasil foi eleito o Roberto Carlos. Sai fora. Não, lateral esquerdo é coisa rara, amigo. Por isso que eu tô pegando minha canhotinha, treinando e vou entrar na categoria de base da Lusa. Então. Gente, que risada. Então, deem sugestões aí pra FIFA, pô, no lugar do Puyol. Michel Basso. Sai fora, pô. Você pede pra dar sugestões e... Não, mas tem que dar sugestões. Sugestões, tem que dar. Carlos, não, agora falando sério. Pra acabar com o time. Agora falando sério. O Clichy, há alguns anos, o Clichy não vem comprometendo. O cara, esse cara aí, velho. O Clichy não, né, cara? Esse cara não... Não falou o clichê, não. Ele não faz nada de espetacular, mas não compromete. Coloca o Adriano do Barcelona. Nossa, assim, vamos colocar o Léo do Santos, então ele também não faz nada, mas não. Mas ele fica só no banco. Mas ele não joga. Nem no banco. Então, por isso mesmo o departamento médico. Então troca o direito e coloca o Bozimba também. Ah, eu achei cool. Conchesse. Achei cool, boa. Nossa, o Nicole faz um. O Ashley Cole é melhor que o Clichy e o Michel Basso junto com a perna. Eu vou dizer. Ashley Cole é mercenário. Eu vou dizer que, além do Tulan, um lateral esquerdo que surpreendeu bastante no fim da temporada passada. Não, do ano passado. Peraí, tô me confundindo. No ano passado foi o Rizzi. Sei não. Tá bom. Beleza. Tá na mesma linha. Tá na mesma linha. Você coloca aqui, Glenn Johnson? Não. Fábio Aurélio mesmo. Não, Fábio Aurélio eu sei, pô. Peraí. Quando eu elogio o time do adversário, Fábio Aurélio é reserva. É piada isso. Eu sei, calma aí, não briga comigo. O Rizzi foi um dos principais responsáveis pela ascensão da Roma na última temporada. Tirando o Vucinic. Ah, e tirando o Pizarro também. Fábio Coentrão. Boa, Fábio Coentrão. Boa. Jogou só a Copa. Só jogou a Copa. Não, Fábio Coentrão é bom. Joga bem. Só que ele joga um pouco mais adiantado. Ele joga na segunda linha de 4. Ele joga... Ah, a famosa linha de 4. Ele joga como se fosse o Bale. É. É verdade. Mas se for pra colocar o Puyol, é verdade. Ele, não, então, se for pra colocar o Puyol, põe o Bale. Não. pulando. Não. Ah, não, ele jogou meia. Três jogos. Ele fez três grandes jogos, um contra a Inter, e aí ele virou um gênio. Não. Ele tá jogando bem desde a temporada Bale passada. O Bale é um bom jogador, mas não é tudo Bale que falaram dele muito. Depois dos jogos contra a Inter. O Bale, ele corre. É o Bale, né? Joga muito, cara. O Bale é um armeiro que consegue pensar que em isso, velho? Um armeiro? Que isso, exatamente. Não, sai fora, pô. Pô, é verdade. Não, o Bale joga muito. O armeiro só corria ou só pensava. O Bale consegue até fazer metade dos consegue dois. Faz... Não, ele consegue fazer bem os dois. É, ele é sabe dividir as funções do cérebro dele. O Bale joga muito, eu discordo de vocês. Oh. Ué, pode discordar? Não, obrigado. Não, então não, vamos... Iniesta, o primeiro volante. Maldita democracia que pode discordar de tudo. É. E aí, Iniesta? Sim. Iniesta, primeiro volante. É. Sim. Que seja, sim. É, ele fez gol na Copa, né, velho? Coloca ele aí. É. Xavi. Sem dúvida. Sim, indiscutível. Eu tô contestado. Também. Snyder. Indiscutível. Sim. Trio de ataque, Cristiano Ronaldo. Sim. Davi Villa. Não. Também discordo, colocaria o Forlan. Não. Colocaria o Forlan. Também colocaria o Forlan. Colocaria o Miller. Colocaria o Milito. Colocaria o Miller. Também. Quem se colocaria é Fagner. Ou o Higuaín. Ou o Eto'o, hein? Em Fagner. Eto'o jogou muito esse ano. Eu colocaria o Eto'o. Eu colocaria o Forlan. O Forlan é o Eto'o, tá certo, é verdade. Mas eu colocaria o Forlan. O Eto'o pra mim, ele foi bem nos dois semestres. Não fez uma Copa boa porque Camarões não tem time. E no último atacante, Messi, né? Que não tem como. Não, discordo. Pipoqueiro. Horrível. Fraco. Mas que eu ainda não te dei a palavra, não. Você já falou o nome dele, eu posso falar, velho. Agora sim, vocês concordam com o Messi? Indiscutível, cara. Ô Pedro, fala aí, pô. Sim. Eu concordo. Então, galera. Vamos de FA Cup? Torneio medíocre. Poxa. O Arsenal conseguiu empatar com o Leeds. Não, o time do Leeds é bom, cara. Quer dizer, jogou bem. O time do Leeds, o último time bom do Leeds tinha o Rock. Peraí, o time do Leeds jogou bem contra o Arsenal. Ah, cara, primeiro que o Arsenal era o Arsenal reserva. Era o Arsenal reserva. Não, mas... E aquele trio de ataque, Bentner, Chamakh e Achavi em péssima fase, não ganha nem do Leeds. É imprudente. Não, mas olha aqui. Aquele era o Arsenal ter sido eliminado, cara. Aquele pênalti no Alcott não foi nem que nem em lugar nenhum. Tanto é que ele pediu... Quem tava no gol? Ele confessou que não foi? Oi? O Alcott confessou que Alcott não foi. O Alcott confessou que não foi. Ele pediu desculpas nos vestiários por ter cavado o pênalti. Ele é burro. Ele é burro. Devia ter falado que o cara quase cortou a perna dele. Um safado, velho. Faz igual o Berbatov, velho. Cai na área e fica quieto. É, só que o Howard é. Howard Jebb é. É, palhaçada. Qual é o nome do ato aí? Roubaram o Liverpool. Bob Marley. Roubaram o Liverpool. Roubaram o livro. Não, eu também não achei pênalti no Berbatov, não. Não, mas não foi, ele se jogou, né? Então, quanto... Peraí, quem tava no gol do Arsenal? Chesney, isso. Chesney. E lindo. Aqui, no aquele pênalti... Ih, rapaz, esse cara tá vendo gay. Então, no pênalti no Watt, né, no atacante do... Murilo. Que pertence ao Arsenal, foi pênalti, né? Peraí, tá falando comigo, caralho. Quem tá falando com você? Você gostou da blusa pink do Chesney? Eu não vi o jogo. Mas deve ter sido um luxo, né? Ah, se com foi certeza. Aquela que o Almuni usou uma vez, é meu, é. Aquela mesmo. O bicho, o Moura viaja sozinho com o Pedro Luiz. Eu ia comprar aquela blusa ainda. O Moura viaja sozinho com o Pedro Luiz e ainda volta chamando o homem de bonito, cara. Acho que vou banir pra participação desse cara aqui. É porque ele não gostou do Pedro, ó. Enfim. Eu gostaria muito da senhora boa. Eu acho que ele ainda tá jogando. Vocês curtiram? Acho que ele ainda tá jogando FIFA. Tô. Mas eu tô prestando atenção no que vocês estão falando. Mas eu tô meio desfocado. Ah, hoje. Tá. É muito tempo assistindo basquete aniversário feminino lá nos Estados Unidos. Ah, é, é macho, super lindo. Puta, é muito chato. Basquete é então, chato. Então, mas o podcast não tá falando sobre chato. Isso. Basquete feminino universitário, então, nossa. Que legal. Mas então, voltando, vamos falar de FA Cup. Vamos seguir falando de FA Cup. Manchester United e Liverpool. E aí, galera? Roubo. Roubo. Simplesmente roubo. Será? Roubo. É um absurdo o que aconteceu. Um absurdo. Será? Esse cara devia apitar. O cara ainda vai apitar a Copa do Mundo. O cara ainda apitou a Copa do Mundo. Um absurdo. Depois a gente fala do Simo, da arbitragem daqui. O que aconteceu lá foi ridículo. Não, nem tanto ridículo. Assim também não, pô. Foi um absurdo. Tô revoltado mesmo, que sempre favorecem esses merdas do Manchester. Ele tá falando isso porque, porque o Arsenal empatou com o Leeds. É, ele tá nessa daí. E aí, Você tá assim porque a Juventus tomou 3 do Cavani. E 2 do Giovinco. E até aí eu não tô falando nada mal de ninguém. Exatamente. Tá chegando no campeonato. E um do Paladino. E um do Paladino. É verdade, um do Paladino. Paladino. E aí, galera? Vamos para Chelsea 7-0. Vamos lá. Não tem muita coisa para falar de Chelsea, não, né? É, ali o resto é bicho morto contra bicho morto e o Chelsea que bateu no bicho morto. É contra o Ipswich que jogou, não foi? E o sim. O Ipswich demitiu o Roy Keane. Demitiu o Roy Keane e contratou o técnico que treinou o Derby County em 2007 e 2008 e conseguiu 10% dos pontos. Legal, né? Boa. Boa. Quarta-feira tem Arsenal e Ipswich pela semifinal da Carly Cup. Oh. Certeza que vai perder. Quem vai perder? O Arsenal. O Arsenal. O Ipswich. Beleza. Vamos ver então. Vamos ver aí os seus galinhas. É. Seus viados. Só fala. Fala de galinha, responde. Olha lá, ele tá se entregando que muito. Ele conversa com as galinhas que ele tem na fazenda dele. Hein? O sei Skype lá. Quase não denuncia. Tá não. Sua vizinha. Opa. Aquela sua gostosa. Vizinha. Aquela as delicinha com a terça no umbigo. São tudo um lixo. É, certeza que você quer pegar são uma delas. São tudo um lixo, não tô te falando. Certeza que sua vizinha é gorda e tem pelo no umbigo. Não sei. Não pedi pra ver o umbigo dela, não. Mas então, continuando... Já viu coisas piores. Eu? Sai fora. Continuando, o que eu ia falar, né? Ah, tá. O Tottenham... Vamos também falar do Tottenham? Vamos falar do Tottenham. Temos que falar do Tottenham, que fez 3-0 no Charlton e se classificou. Com 2 gols... Fez mais complicação. Do Defoe, que... Uma dupla de ataque com o Cavani formaria a melhor dupla de ataque do mundo. Até porque os dois são atacantes, okay. Né? Ok. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado. Então, seguindo... Não tem muita coisa pra gente falar de FA Cup, não. Que se a gente fosse falar... Você vê como o Tottenham é pequeno. Não tem nem coisa pra falar dele. É, tem muita coisa pra falar do Juventus, né? Muita coisa pra falar do Juventus. O UEFA Champions League, tudo dá pra falar do Juventus. Ih, rapaz. Tá jogando FIFA, Muro? Caralho, Rio. Então, vamos falar do Juventus. Do campeonato beleza. Italiano já, porque se a gente for falar de todos os jogos da FA Cup, também não vai rolar, né? Então vamos lá. Eu vou defender aqui o Murilo, porque enquanto o Tottenham tem 2 campeonatos ingleses, a Juventus tem 20 campeonatos italianos. Não, peraí, eu falo de atualidade. Poucos. Peraí, a Juventus tem 20 campeonatos italianos, mas a gente tem que ver quantos foram comprados. Boa. 15, 2, pelo menos. Já não são nossos. Pelo menos 17 foram comprados. E outra coisa, eu digo de atualidade. Quem está na Champions League, o Tottenham. Quem não está Vamos falar sobre a atualidade. Vamos falar sobre a atualidade. O Atlético Mineiro venceu o Campeonato Brasileiro em 1973, né? 71. Ah, tá. E alguma taça de Mas aqui, eu citei o nome Atlético Mineiro nessa minha fala aqui? Não, mas eu citei. Ah, tá. Ô, posso falar uma coisa? Não, pode falar, não. Pode sim, tô brincando, mas... Não, tá, agora também não quero, vou tudo se catar. Pô, não, cara, cara, fala aí, pô, tu estava brincando, estava descontraindo o ambiente. Não, eu não ia falar nada, só ia causar. Eu sabia, cara. Mas então vamos lá de campeonato italiano, galera? Alguém se prontifica a apresentar o campeonato italiano, falar os resultados? Murilo, que gosta Murilo sabe desse tudo. Campeonato pequeno, é, você, que é o apresentador, que tal? Você, ó, você é o apresentador? Que porra é essa de apresentador que não apresenta? Valeu, hein? Obrigado, é que eu estou perto de aposentar. Ah, queria vergonha na cara. Poxa. Se você tá perto de aposentar, imagina o Fagner, que tem uns 20 anos a mais que você. Polêmico, hein? Polêmico. Polêmico. Então vamos lá, lá vai eu, com essa voz cansada, falar... Ah, mas eu... O último jogo eu vou ter prazer de falar. Vamos lá. Sampdoria 2, Roma 1. Os resultados da 19ª rodada do Campeonato Italiano, temporada 2010-2011. 19ª rodada. Sampdoria 2. Isso. Sampdoria 2, Roma 1, com um show de lambanças do Juan. Bari 0. E do Doni. Que vem jogando mal faz tempo. Bari... Que vem jogando mal faz tempo. É verdade. Tempo. Bari 0, Bologna 2. Catania 1. Catania 1, Internazionale 0. Leonardo 100% no comando da Inter. Em dois jogos. Catania 1, Internazionale 0. Leonardo 100%? É, ué. Leonardo 100% no comando. Zero. Não, pô. Errei, foi mal, foi mal, foi mal. Tá vendo? Vocês estão me deixando doidos. A gente nem falou Catania nada. Catania 1, Internazionale 2. Internazionale 2, Leonardo 100% no comando da Inter. Obrigado. Aê. Aê. E... Então. Aprendeu a... Tá aprendendo a ler direito. Obrigado. Obrigado. Cesena 0, Genoa 0. Chievo 0, Palermo 0. A grande vitória da Fiorentina, grande virada pra cima do Brecha, 3-2. A Lazio perdendo em casa pro Lecce, 2-1. E o... Cavalo Paraguai. Teve gol do Gustavo? Não sei. E o grande jogo da rodada, né? Milan 4, Udinese 4. Você se arriscaria a dizer que já é o melhor jogo de 2011, Fagner? Nossa, um puta jogo. Quando eu coloquei, tava 3-1 pro Udinese. E foi uma loucura, Arnaldo, o jogo. Foi uma loucura, Arnaldo. Arnaldo tá aqui? Cassano jogando demais, deu 3 assistências. Mas o Cassano tem quase a sua idade, ele tá jogando tanto assim. Tá. Jogando muito. Rapaz, para de zombar do papai Fagner. Papai Fagner, hein? A senhora, sua mãe já me agradou mais. Agora ela tá meio devagar, tal, assim. É, tá ficando assim. Já foi. Tá ficando anciã, né? Ela tá ficando. A gente segue, né? A gente segue. É que ela tá ficando anciã, né, cara? O pessoal não tá perdoando, é, não. Esse cara tá ignorante. Mas minha mãe tá ficando anciã, né, cara? Aí não tem como. Então, não, é, não dá. Parma 1, Cagliari 2. Cagliari vencendo fora de casa. E agora. O grande jogo da rodada. Napoli 3 com... Não foi Milan e Udinese o grande jogo da rodada? Não, mas eu tô dando a minha opinião. Obrigado de nada. Mas você deu a sua opinião e falou que o grande jogo da rodada foi Milan e Udinese. Eu perguntei pro Fagner. Não, você falou que foi o grande jogo da rodada. Mas que só porque... E você perguntou pro Fagner se era o melhor jogo do ano. Só porque a sua Juventus perdeu pro... Ai, não. Só porque... Nossa. Só porque São Juventus perdeu de 2-0, de 3-0 pro Napoli. Você tá tão triste assim, Moura? Não, foi... O Napoli jogou muito. O Napoli tá jogando muito. Quer dizer, o Cavani tá não, jogando Moura muito. Não, o Moura tá um cara assim, realista, cara. Tô gostando de ver. Eu sou parabéns, realista. Mano. Parabéns. Você acertou a trave aí no FIFA? Acertei. Quem chutou? Neymar. Não, cara. Mas então... Neymar tá na Juventus? O Napoli venceu... A Juventus por 3-0 com 3 gols de cabeça de Cavani. Não. O último foi de Escorpião. É. Ah, me desculpe. Então, galera, os seus destaques aí, começando pelo Fagner, da rodada do Campeonato Italiano. A Inter de Milão, que vem se recuperando com o Leonardo e deve brigar com o Milan pelo título. Não acredito... até coloquei no Twitter ontem que o Napoli precisa de mais uns 2 anos para ser campeão. Ou uns dois Cavanes. É. Mas para esse ano eu não acredito no Napoli, não. Messias. Não assisti nenhum jogo, para te ser sincero. Ih, rapaz. Não, brincando. Não, acho que a Napoli pode sim, porque o Milan já tá começando a tropeçar e acho que não vai muito longe, não. E a Inter, sobre o comando do Leonardo, acho que pode chegar ao 6º título. Seguindo. Não, que isso. Acho que é o 5º, 4º. Acho que é o 6º. É 6º? Seguido? É. Ih, rapaz, que loucura. Aí, você desconfiou da minha palavra. Desculpa, cara. E aí, Pedro Luiz? A Lazio já tá provando ser cavalo paraguaio. Não tem elenco pra ir muito longe, realmente. Mas pode, quem sabe, conseguir uma vaga na UEFA Champions League. Ou na própria Copa na Liga Europa. Lembrando que são só 3 vagas, né, no campeonato italiano, ou ainda não? Eu acho que são só 3 vagas. Não são mais 4? 3 vagas. Só 3 vagas. 3 vagas. Ih, rapaz. Perdeu a 2 direto pra e uma pra... Não é isso? É, 2 direto e uma pra... 2 direto e uma pra última fase. Perdeu a 4ª pra Alemanha? Perdeu a 4ª pra Alemanha. E aí, Pedro? Lamentável. Seu destaque da rodada do italiano. Ah, meu destaque? De sincero, eu acompanho muito pouco o campeonato italiano. Eu acompanho, assim, geralmente... De manhã, domingo de manhã, agora eu não tô com muito sono. Daí eu uso pra dormir. Mas eu acho que esse jogo aí do Milan deve ter sido bom. Eu não consegui acompanhar a rodada, porque eu tava vendo. Ah, é. Todo mundo já ficou sabendo. Todo mundo já ficou sabendo. E eu acho que... Eu tô bem surpreso, pra falar a verdade, com o Milan. Eu achei que o Milan se entrosou bem. Agora tem o Kazan. Kazan. Eu não posso errar, não. eu vou ficar bem surpreso se o Milan for campeão, que eu acho que vai acontecer. Então não vou ficar tão surpreso. Ih, sei lá. Mas é só isso, eu não tenho muito pra comentar de campeonato italiano, não gosto. Bipolar. Eu? É, disse que ficava surpreso, depois disse que não ficava, enfim. Ih, rapaz, que loucura. Ah, sei. Que loucura. Pode isso, Arnaldo, diria Fagner Moraes. Vai lá, Moura. Me dá imagens, como diria Fagner Moraes. Vai lá, Moura. Significa, diria Fagner Moraes. Então, o Moura vai ficar agora meia hora pra falar da Inter. Não, eu posso... É. Não, eu vou falar... Vou começar pela Inter, vai. Faz um cadinho dela. Fala um cadinho da Inter. Tem sempre aquele negócio, né? O treinador chega num clube e começa a ganhar. Vamos ver se a Inter continua vencendo, porque... O jogo contra o Catania, o Cambiasso jogou demais. O Leonardo fez muito bem de colocar o Cambiasso atrás do atacante e puxar um pouco mais o Stankovic. Vai, Kilani, filho da puta! Que isso? Que isso, rapaz? É. Que absurdo. Pô, tem criança aqui hoje, essa porra, hein? O Leonardo, pelo menos por enquanto, tá fazendo muito bem pra Inter. Vamos ver o Milan. Vamos falar, a gente tá jogando de salcado a Inter, né? Sem Felipe Coutinho. O Heitor não tá jogando. O Heitor jogou ontem? Não sei. Também não sei. Acho que não. Eu acho. Udinese. O Di Natale ainda joga demais. Não sei como ele consegue, mas ainda joga demais. O time depende muito do Di Natale. Você vê como é um campeonato fraco, né? O outro se destaca. Cassano tem 28. Sei lá, é velho pra mim. Tá, então. Ele é rodado, mas velho não. Não sei se foi influência disso, mas quem foi o goleiro do Milan, pelo que eu notei, foi o Amélia, e não a Biati. Foi, a Biati tá fazendo incrivelmente uma boa temporada. Eu não gosto muito da Biati. Mas tá jogando bem. Ah, Neymar, como ele consegue fazer gol fácil, amigo? Então, foi o Amélia. E repito, o Ibrahimovic... Não sei o que ele tem com jogar na Itália, que ele melhora 100 mil vezes o futebol 100 dele. 100 mil? 100 mil. 100.000 milhões. Vamos agora Juventus. Vamos para Juventus. Gol. É, invicta meses, consegue uma derrota pro Parma, que não vence... Não, esse é o Napoli, tô vendo. O Parma com dois gols do Jovinho, que jogou pra caramba, um do Paladino e um do Crespo. E um do Crespo, se pá. Eu não lembro agora. E o gol de descontaram com o Legrotagli. Tamo contra a Urena. Tamo não. Eles estão contra a Urena esquerda. E... Tá, começar pelo Napoli. Qualerella machucado. O melhor do time machucado. E aí contratam o Lucatoni pra substituir o Qualiarella. Lucatoni e a Quinta jogando juntos? Não, não, não. Lucatoni e a Mauri. Piorou. É... Não vem... o... A Juventus não conseguia vencer o Napoli desde 2002, se eu não me engano. Isso é, não consegui. Não, não ia ser dessa vez que o melhor Napoli dos últimos 20 anos ia conseguir... Não ia conseguir vencer mesmo. Mas que foi uma sapecada cavanística no... Cavanística. Na velha senhora. Não, esse, eu, é um absurdo que o Cavani tá jogando. Depois da Copa, acho que ele cumprimentou o Forlan e... O poder do Forlan passou pra ele, não é possível. Lembrando que o Cavani antes, ele era... Pelos outros times, ele jogava de segundo atacante, às vezes até de ponta, né? Sim, é. Agora de centroavante desandou a fazer gol. Opa! Telefone aí. Alô? Tem pobre ligando pra mim! Então, galera. Fechou? Que... E a vamos falar sobre a Lazio. Vai lá, Mura. Eu acho que o fôlego do Hernanes acabou. Como sempre, o São Paulo era assim também. Sim, travou aí. Tá, pronto. Já, Muro? Pronto, tá bem. Já. Mas foi rápido. Bora dar uma passada, então, na classificação do Campeonato Italiano. O Milan é o líder com 40 pontos. O Napoli é o vice-líder com 36. A Lazio é o terceiro colocado com 34. O Roma, como diria o Globoesporte.com, tem 32 pontos, é o quarto colocado. O Palermo tem 31, é o quinto. A Juve tem 31, é o sexto. A Inter tem dois jogos a menos, por causa do Mundial de Clubes. E é o sétimo, tem 29 pontos. A Udinese aparece em oitavo com 27 pontos. Acho que já chega, né? Cara, você vai até o vigésimo mesmo? É. Sim, sempre. Não, vai até o vigésimo aí, eu quero ouvir até o vigésimo. Valeu, Pedro. A Sampdoria... É a nona com 26 pontos. 26 o Bolonha pontos. Aparece em décimo com 25 pontos. Não sei, você é apresentador? 25 pontos. O Cagliari, aparece em décimo primeiro com 23 pontos. A Fiorentina aparece em décimo segundo com 23 pontos. O Genoa pontos. Em décimo terceiro também com 23 pontos. 23 o Chievo pontos. Aparece em décimo quarto com 22 pontos. O Parma aparece em 15º com 22 pontos. O Catania em 16º com 21. O Cesena em 17º com 19. E na zona de rebaixamento o Lecce com 18 pontos. O Brescia com 15 pontos. E o Bari, o Lanterninha, com 14 pontos. O Barreto não tá fazendo nada essa temporada. Incrível. Incrível. Barreto. Ah. E aí, mano? E aí? Acabou de chegar uma mensagem narração. Do celular. Curti. Do telefone. Veja telefone só. Flamengo, na noite, era o meu. Uma mensagem. Flamengo, na noite desta segunda, Flamengo anunciou que Ronaldinho Gaúcho é oficialmente do clube. Ó. Você recebeu uma mensagem do Flamengo? Isso. Patrícia Morim te mandou a mensagem. Ou é a Patricinha lindinha. Opa. Lá? Então, galera, agora é ela oficial, mesmo. Né? O Flamengo... Opa! Ih, rapaz, olha lá, os assessores estão ligados. Thiago Neves, né? O Ronaldinho Gaúcho é do Flamengo até a Copa de 2014. A gente já falou isso, cara. Ah, é, a gente já falou isso. Né? Agora é oficial, hein? Ele ser jogador e cumpriu o contrato, né? É. Se chegou ao meu celular, é oficial. Vamos ver. Veremos. Então, galera, então mais alguma colocação antes de terminarmos essa gravação do podcast 12 do... Sim. Qual colocação? Mas já. Thiago Heleno no Palmeiras. Opa. E o Messias falou que tinha revelações bombásticas. Isso. Isso é verdade. Quero ouvir agora. Eu falei isso. Falou. Não me lembro. Ele ia falar que o Arsenal é time grande, mas eu disse que é mentira. Então, realmente. Isso é bom. Isso não é uma revelação, todo mundo sabe disso. É claro, isso. Que o Arsenal é time pequeno. Isso, todo mundo sabe que o Arsenal é time pequeno. Time grande, time gigante. O maior da Europa. Oi? Maior da Europa. Tô esperando aí as revelações. Eu também, cadê? Você vai falar que é. Que eu tenho uma notícia que eu ouvi. Eu ouvi de um amigo que tem relações no meio. Influência dentro de São Paulo. Relações. Então vai, fala, vai. Ele tem conversas, duas coisas. Um, o Fernandão deve sair de São Paulo em breve. E a outra não. Mas isso tá falando desde que ele chegou e era fomentador de crises. Fernandão não deve se aguentar muito no São Paulo. E a segunda? Segunda não então, tem. Por que você falou que tinha duas? Você praticamente... Se eu falar que eu tenho só uma, galera, vai. Se dane, só tem uma. Você notícia. Praticamente fez uma coletiva pra falar que não tinha nada definido. Exatamente. É. Aliás, a gente podia discutir o figurino do Assis, né? Não. Não. Já discutimos. Mas era... Discutimos em off. Discutimos o número do manequim dele. Mas tudo bem. O que eu ia falar mesmo? Esqueci, cara. Nada, você chamou a coletiva aqui pra falar que não tem nada. Não, eu não ia... Ah, eu ia... Campeonato espanhol. Não, eu ia falar do caso Michael Leite. Ele ainda tem perna pra jogar? Oi? Ele ainda tem perna pra jogar? E acertou com o Palmeiras. Deve chegar em junho. Um pré-contrato. Aliás, que deve se apresentar ao Palmeiras em junho. Aliás, posso fazer um comentário? Claro. Sou São Paulino, não escondo isso, mas eu queria dizer uma coisa. Chupa a diretoria. A diretoria de São Paulo sempre ficou naquela de tirar jogador de graça dos outros times. Agora o Feitiço virou contra o Feiticeiro, Miranda saiu de graça do time. A única coisa que eu posso dizer é chupa seus otários que tentam se achar mais inteligente que os outros. E vão. Vai, todo mundo da diretoria de São Paulo vai a merda. Será? Boa. Nervosa. Será? Boa. Tô revoltado, alô, amigo. Como é que você perde o cara como Miranda de graça? Não, realmente. Ah, palhaçada. Realmente. Até o Xoxô teve 20% de... Xoxô. 20% de comissão. Chegou a visita. A galinha voltou. Pô, chegou essa biscate do cacete. Certeza que é a senhora... Realmente. Então, galera... Deve ser a senhora andada. Apenas isso, galera, de colocações, antes da gente ir embora? Eu quero saber as revelações que o Messias ficou alagando. O Messias é um... Três semanas que o cara vem alagando. Era justamente para vocês esperarem algo demais e não ser nada. Olha que fomentador. Olha que viado. Olha só, cara. Olha que cheira... É o Assis do jornalismo dinâmico. A galinha voltou. Já voltou há muito tempo. E aí, galera, no próximo programa a gente vai falar de Copa São Paulo Futebol Júnior? Não. Nossa. Não, por favor, não. Não. Puta que pariu, leve esses moleques pra... Como é que eu sei lá. Moleque corre... O jogador na maca, o cara se machuca na maca, nossa. É muito Varsa, isso aí tá quase a Copa BH. Quando chegar nossa, na sala, tá agora aí. Então, galera. Quando sair o campeão, a gente fala parabéns pra eles. Então, galera. Tira uma notinha. Bora começar a nos despedirmos. Do Twitter? Ainda não chegou, poxa. Ainda não chegou, cara. Felizmente. Não, tá. Triste, né? Tá, fica pra próxima. Fica pra... Vamos mandar a pergunta na próxima. Triste, triste. É, vamos puxar assunto aí. Eu vou perguntar aqui. Tem algum... Não, vambora, porque o programa já tá ficando grande. Vambora, já... vambora, mãe. Cala a boca. Cala a boca. Jogando essa porcaria de não... FIFA aí. Agora cala a boca. Vai falar com o Neymar aí. É ruim, você não joga nem no... Então, vambora. Vende o Neymar. Despede aí, Fagner. Bom, um prazer estar aqui novamente. Recordista. Né? Conversando futebol com pessoas tão sagazes, bem educadas, que gostam de debater futebol de uma forma coesa. Enfim, até semana que vem com mais um podcast do Mídia da Bola. Messias. Tchau para todos. Deixa um abraço aí para David, Fagner, Pedro e Murilo e para quem está nos ouvindo. Nos ouvindo? Nos ouvindo. É isso. Nos ouvindo. Nos ouvindo. Fala aí, Pedro. Tchau. Nossa. Não, até a próxima semana. Peraí. Até a próxima semana. Tchau. Foi bom aí voltar pro podcast. Depois de longas férias aí, ótimas, né, com o Moura. Merecidas férias. Merecidas férias. Tem Moura, eu levei a senhora, sua irmã, pras férias. Não, minha irmã continuou aqui, pô. Você levou, tô sabendo, não, hein. Ah, tá. E até semana que vem a todos aí. Não participei de todos, mas vou continuar participando enquanto me chamarem. Será? Abraço. Será? Se me chamar, eu vou participar, pô. Vai lá, Mura. Tchau, tchau! O que eu gostei dessa negociação, da negociação do Ronaldinho com o Fla, é que na primeira semana de fevereiro, a gente vai poder ver Ronaldinho e Vieira em ação, né? E aí, mano? E aí? Fala que você viu isso via Nelson Oliveira, né, no Twitter. Via Nelson Oliveira, underline... Parafrasei, Nelson Oliveira, underline. Abraço a todos os envolvidos. E vou continuar jogando FIFA aqui, tá 0-0 contra o Napoli, jogo quente. Tchau. Então, galera, vamos embora. E... Vem comigo, Frozinha! Ei, Frozinha, vem comigo! Semana que vem estaremos de volta. Puta, tem um cara mais chato que o Smigo, velho. Tem você Deus. Que fica falando do Smigo. Décio Lopes. Nossa, Décio Lopes é muito chato. Cala a boca, ele é chato muito chato. Pra caralho. Curtam. Nossa, o programa dele é o mais babaca. Curtam a nossa nova vinheta, né? Vocês esqueceram ainda de falar, mas... Enfim... Caramba, você não, joga tudo pra cima da gente. Que porra de apresentador é você? É, a última vez, deixa o Pago me apresentando essa porra. Então, aí, me desculpe. Alguém já confunde a palavra? Não. Não, isso é de 8 anos que faz isso. Não. Então, corrigindo, eu esqueci de falar da vinheta, então peço desculpas aí aos nossos apresentadores, não, aos nossos Você é a única participantes, aos nossos ouvintes, sou uma pessoa humilde hoje. E então a gente está indo, um abraço aí pra galera que participou, obrigado aí ao Mura, ao Messias, ao Fagner e ao Pedro, e semana que vem estamos de volta. Um abraço, galera. Um abraço.